Zero 50, Whiskey Foxtrot. Whiskey Fox Lima, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, passando o nível de voo 090 para 060, é um Boeing 737. Yeah, Fox Lima. Go 1738, send to 2000 feet, clear JLS. And in 2000 feet, clear ILS, clear Go 1738. Go 1270. Chame a torre 118 decimal meio. 36, 1270. Foi com 270, bom dia. 70, check 3, uma centena com 12 nós. Pouso autorizado, puxando 0. Para nível de voo 050. 50, 5728. Whiskey Fox Lima, controle. Whiskey Fox Lima, na escuta. Informa a chamada do ponto. Livre atenção para 085. 085, chamando 1440, pode ser. Olympus 00240 para Florianópolis. Decola pista 10 curva direita, saída da Euleda Ilhéus. Após prosseguir na Golf 677, controle 119.35, aciona 5070. Conservatory 8, continue approach and by runway vacated. Wind 120 degrees on 2 knots. Correto, reporta para o táxi, pode ficar. Puxa o acionamento, gol 1260. 1260, totalizado, pushback, na rota. Livre, chama táxi, gol 1260. O 270 aos 17 direito, 1219. Batango Whiskey Fox Lima, Semicentro Recife, 1260, Alterno 1288. 260, 1288. Obrigado, Whiskey Fox. Charlie Tango Mike, confirma o pato que você encontra, pista de cola. O Charlie Tango Mike, para Sierra, November uniforme, nível 220, autorizado. Decola pista 10, curva direita, saída Arbó, eleva após direto, controle 199.35, aciona 5105. Charlie Tango Mike, confirma a radial ideal de saída. O que eu tenho no seu plano aqui é de Guarulhos, podia confirmar? Tem uma radial de Serra Golf Romeo que hoje a gente segura, confirma? Não, desconsidera a rota que eu tenho direta, saída da El Leda após direto radial confirmando o Charlie Tango Mike. Repórter saneamento de táxi para 3. Saída da El Leda. Livre acionar, repórter táxi Charlie Tango Mike. Solo vai 270, o Juliette, ponto 04. Juliette, 4. Para o táxi, voo 1260 com 1134, altero na Salvador, 3 horas e 10. Confirma só o POB, o gol 1260? 1134, agora. Ok, após a companhia ingressar ao pátio, na sua frente está livre táxi, Indy Alfa, ponte para todos, 862, que negar 1013, o gol 1260. Gente, após a aeronave da companhia, tem livre o táxi, ponte perto da 10, torre 186, o ajuste 10 ou 13, ou 1260. Round the goal 1738. Bono 738, livre táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará com 738. Azul 207, Rio 360, VP Zulu 10, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após sprint, controle 119.35, aciona 5120. Correta, porta puxa, azul 4207, gol 1738, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, gol 1738. Salvador, bom dia, gol 1260, ponto de espera da 10, pronto. Mantém o ponto de espera, 1260. Mantém 260. Mike, tá Liberty Taxi, Apache 1, no Indy Alpha, onde espera torre 1862, se ligar 1013. Mano, POB, autonomia? É, Apache 1 no Indy Alpha. Gente, Romeu Golf Tango, voo e Mari, reporte pronto para descer. Controle Azul 4060, com a linha descendo para 130. Azul 4060, desça para nível de voo 050, voo Itata, número 1 para aproximação, sem restrições de velocidade. Sem restrições ao 050, bacana. Né? É, Salvador, muito bom dia, Ed 7328, livrou Alfa. 728, bom dia, livre táxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 728. Zero, dois, cinco, dezenove, trinta e cinco, governo. Controle Salvador, bom dia, Gol 1260, passando 1400 perfil da boca. Gol 1260, contato radar, nível de voo 390, saída boca. 390, saída boca, Gol 1260. Charlie Tango Mike, alinhar e manter o modelo. Romeu Golf Tango, desça para nível de voo 060. 060, Tango. Ali Tango Mike, decolagem autorizado, 90, 90 graus, ouvindo. Papa Romeo, Charlie Tango Mike aos 29, 1935, boa viagem. Salvador, Papa Romeo, Charlie Tango Mike, no perfil da Dael. Charlie Tango Mike, contato radar, suba para nível de voo 200, saída da Dael. Sobe ao 200, Charlie Tango Mike, saída da Dael. Azul 4060, dispara 2000 pés, Senegal no 013, autorizado sinal inércia, reporte estabilizado. 2000 pés, reportado estabilizado, 4060. Romeu Golf Tango, vem na proa de Mari. Correção, na proa de TAP, Romeu Golf Tango. Proa de TAP, Romeu Golf Tango. Tango Mike, autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda, o Charlie Tango Mike. Romeu Golf Tango, dispara nível de voo 050. Autoriza voar direto o marcador externo para o 4060. Negativa, azul 4060. Negativo, copiado. Gol no 260, Sami Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685. Realizado o cruzamento, Olimpo 00. Azul 4060, complete final, Sami Torre, 198, decimal meio. 186, Azul 4060. Torre Salvador, Azul 4060, estabilizado ILS a 3 milhas do marcador externo. Reporte baixado travado, 4060. 4060. Duna. Baixado travado, 4060. Pouso autorizado, pista 10, 920 graus, 12 nós. Teve pouso, azul 4060. Salvador, TAM 3191, posição 7, informação Lima, pronto para cópia Galeão. 391, Galeão, 380, VP Zulu no 0, da cola pista no 0, curva direita, saída da EOL, da Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 5136. Quadro 6740, desce para nível de voo 060, via Chegada Mari. Perdeu o contato com a gente. Sente, está na identificação, é 6740. Tá correto a nota posta, 391. Sete autorizado, pushback, sinal, rapataxi. Apontado, rapataxi, na prova, zero, prossiga. Ok, o Olimpo 00 taxia Alfa, ingressa Eco. Vou te esperar da Eco, chama a torre para a taxia via pista para pátio militar. Bravo Alfa, Web 5, correção, Web 6740, reduza para 2309. 2309, reduzir para 6740. Alfa 129. 340 Guarulhos, VP Zulu 44, está autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Eudes, controle 119, decimal 35, aciona 5124. Dado 5 Guarulhos, 340, represulo 44, decola 10, curva direita, da Eolinda, Eudes, 035, controle, 524, transporte. Correta, puxa, 3895. Solo azul, 4060, pousou ligado. 060, bom dia, livre táxi, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, 4060. Do Dr. Man. 0060, reportante da Juliette. Da Juliette, papai. Olha, eu tô gostando do onde tá recital 060. Romeu Golf Tango, desce para 2000, país que negar no 0 no 3, autorizado sinal NS, reporte estabilizado. Sistema para 2000, ajuste ao padrão, está autorizado ILS, vai reportar estabilizado, Romeu Golf Tango. PAP-6740, desço para nível de voo 050, reduza para 2000 nós, número 2 na aproximação. Afirmativo, vá aguardar apenas o início do táxi do Embraer da companhia após o táxi até o Uno. Vim aguardando o táxi e depois o táxi do táxi em Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, corrigindo 186, o azul 4207. Salvador Alguno 777, informação Lima, boa. Bom dia, boa tarde. Uno 777, um minutinho, cobre porto, seguro. Claro. Bom dia, azul 4207, está autorizado alinhar e decolar da 10, o vento é 90 graus, 10 nós. Alinho total da 10, azul 4207. Atingiu 050, 6740. 476740, desce para 3000 pés, que nega 10 no 3. Detonação para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite ao custo do localizador. Sim, é proa, 3.000, 24.000, 24.000. Israel, Leda, Leda direto, 5130, transponder, 119, decimal 35, controle, gol 1.